tua glória está presente aqui. O teu amor é incomparável em nós. É impossível alguém não te sentir. Tu és tremendo e sei que estás aqui. Como eu te amo, meu Senhor Jesus, por caminhar aqui e assim fluir. O teu Espírito que alegra o coração, que quando toca é mais que simples emoção. Venha tocar, Senhor, venha mudar, Senhor, aquele que anseia encontrar a Ti. Venha tocar, Senhor, venha mudar, meu coração pertence a Ti. Como eu te amo, meu Senhor Jesus, por caminhar aqui e assim fluir. O teu Espírito que alegra o coração, que quando toca é mais que simples emoção. Venha tocar, Senhor, venha mudar, Senhor, encontrar a Ti. Venha tocar, Senhor, venha mudar, Senhor, meu coração pertence a Ti. Meu coração pertence a Ti.